now fit now. Muita fita, correria, dia a dia. Eu tô na luta pra poder batalhar. Pensa Valkyra, pensa minha filha tá andando e não pode parar. Já tive que passar no varacita. Eu tô vendo que hoje em dia tá mamão com açúcar. E jogar bola um dia, mas meu jogo melhor da vida. Eu tive que pedalar. Eu quero camarote com Dom. E o cinto do ano, símbolo da Gucci. No braço 50 mil de Louis Vuitton. Hoje cabana completa meu look. Yeah, completa meu look. Gato, jeito congelado. Tá brilhando meu pescoço, meu dedo e os braços. Vida louca de bandido, todo tatuado. Na minha cama uma piranha gostosa de quatro. Tá perdendo tempo e o meu tempo tá voando. Uma final da Champions League, hoje eu tô jogando. Copa da Playboy dizendo que tá me amando. Puta tá ligando, yeah. Mais uma no banco. Quero camarote com Dom Perignon. E eu sinto do ano, símbolo da Gucci. O braço 50 mil de Louis Vuitton. Eu de cabana completa meu look, yeah. Completa meu look. Tá perdendo tempo e o tempo tá voando. Na final, sempre eu sigo e hoje eu tô jogando. Capa da Playboy dizendo que tá me amando. Puta tá cheia, yeah. Mais uma no banco. Yeah.